essa paixão, mas quem não vai buscar felicidade? Não ensina o caminho ao coração. Foi no samba de roda que eu vi teu olhar, descendo a ladeira, fazendo zoeira pra me conquistar. De qualquer maneira, o amor capoeira não pode jogar. Que leva rasteira, feitiço é paixão, não é fácil curar. De roda que eu vi teu olhar, descendo a ladeira, fazendo zoeira pra me conquistar.